Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos amigos você tem? Pensa rapidinho aí. Quantos amigos você tem? Pensou? Não precisa falar, tá? Porque pode ser que seja um número tão pequeno que você vai estar fazendo uma descoberta que não queria fazer. Quantos amigos você tem? Eu podia também perguntar, quantos inimigos você tem? O que é mais fácil contar, será, hein? Os amigos ou os inimigos? Não sei, tomara que não sejam os inimigos. Mas, quantas pessoas você tem ao teu alcance que você pode contar com elas em todo e qualquer momento da sua vida? Agora tem o pessoal que tem o Facebook. Tem um amigo meu, um conhecido. É, dá para dizer amigo também. Ele tem 5 mil amigos no Facebook. Lá na internet, né? Bom, ele mesmo sabe que não tem 5 mil amigos. Que são conhecidos, que tu bota coisas lá e eles veem alguma coisa que tu postou e eles postam e tu vê. Mas é um outro nível de amizade. Mas hoje eu quero falar com vocês, irmãos, essa amizade que de fato tu tem alguém contigo, a gente poderia dizer aqueles amigos que vão contigo até o cemitério. Entenderam o que eu disse? Aquelas pessoas que vão contigo até o dia da tua morte. Ou tu vai com elas até o dia da morte. Que elas estarão contigo lá na cama do hospital. Elas estarão contigo se você, por acaso, perder toda a sua condição financeira. Você não tem nada mais para dar para ela, mas elas continuam tuas amigas. Porque você sabe que existe muito amigo interesseiro, né? Enquanto a pessoa tem dinheiro, enquanto a pessoa tem algo para dar, ela está rodeada de pessoas. O dia que não tem mais, sumiram. Bom, aí a gente descobriu que não eram amigos. Jesus falou desse assunto na Bíblia. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em João capítulo 15. João capítulo 15, o verso 13. Veja na sua Bíblia conosco. Então veja em João, capítulo 15, o versículo 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Vejam, irmão Trajano, dá uma seguradinha aí que eu vou falar alto. Vejam, irmãos, há uma diferença muito clara que o Senhor faz aqui, entre servos e amigos. Entre pessoas que até estavam envolvidas com o Senhor, entre pessoas que serviram o Senhor, e entre pessoas que serviram o Senhor, nós vamos lembrar muitas. Por exemplo, tinha um grupo de mulheres que servia o Senhor com ofertas. Estão lembrados? Lucas falou isso. Nós vamos ver os discípulos, numa certa época da vida deles, apenas servindo ao Senhor. Você pode ser um discípulo de Jesus. Você pode ser um seguidor de Jesus, sem ainda ser um amigo. Você pode ser uma pessoa que tem um nível de proximidade. Você crê, você respeita a Deus, você segue a palavra de Deus. Você é servo de Deus, mas ainda não necessariamente seja um amigo. Olha, os discípulos aqui estavam servindo, estavam acompanhando, estavam caminhando, estavam crendo. Quando foi que Jesus falou estas palavras aqui? Eu vou te ajudar você a se localizar. Veja. O lava-pés, quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, foi na última ceia, não foi? Quinta-feira santa à noite. O lava-pés, se você voltar bem pouquinho, está aqui no capítulo 13. Então isso aqui, provavelmente, irmãos, e foi depois do lava-pés. Pode ter sido até depois da crucificação. No finalzinho, quantos tempos os discípulos andaram com o Senhor? No mínimo 3 anos. Alguns estudiosos dizem que foram 3 anos e meio. Agora esses homens, no finalzinho, Jesus faz uma declaração para eles. Agora, eu já não chamo vocês mais de servos. Mas vocês são meus amigos. Deixa eu te dizer um negócio super importante. A amizade, se você quer construir uma amizade com uma pessoa, ou construir uma amizade com Deus, você não poderá ser passivo. Passivo quero dizer, ah, eu não faço nada. A amizade vai acontecer por si só. Pensa nos amigos que você tem. Da família, amigos da família. Tem um investimento seu ou não? Pensa um pouquinho. Você foi, ah, se alguém quer ser meu amigo, que venha até mim. Ou você foi até essa pessoa. Ou se ela veio, você também deu retorno. E aí começa uma estrada de duas vias para construir uma amizade. O Senhor está dizendo assim, essa amizade que eu chamo vocês de amigos agora, fui eu que comecei. Jesus está dizendo. Aonde que ele disse? Veja o verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Quem começou essa amizade? Jesus. Numa amizade, se começa dando algo. Digamos que tem uma pessoa que você quer começar uma amizade. E você diz assim, ah, gostaria que você viesse lá na minha casa para nós tomar um chimarrão. O que, que você fez para começar essa amizade? Você abriu a sua casa? Você colocou alguém dentro da sua casa? Você convidou para tomar um chimarrão que seja? Ou vem lá almoçar comigo, vem jantar comigo. Você está custando alguma coisa para você, inclusive financeiramente. Uma janta não sai de graça. Mas você está, no melhor sentido, investindo num relacionamento. E o Senhor está dizendo, eu comecei esta amizade, eu propus a amizade. E Jesus está dando o quê? Nada mais e nada menos do que a vida dele. Você viu? Ninguém tem maior amor do que este de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Ele está falando dele? Não está, irmãos? Ele está falando que ele deu a vida. Na ceia, pouco tempo atrás, ele tinha dito, olha, estou morrendo. Essa ceia aqui representa a minha vida que é dada em favor de vocês. E agora ele diz, eu dei. Eu comecei, eu propus. Se fosse no jogo de futebol, eu dei o pontapé inicial deste jogo entre Deus e os homens. Jogo aqui eu estou chamando essa amizade profunda. Por que que o Senhor não falou isso lá no início do ministério dele para os discípulos? Porque os discípulos ainda não eram amigos para valer. Indo até as últimas consequências, eles ainda não eram. Eles estavam aprendendo tudo isto. Eles ainda tinham pisado na bola muitas vezes. Na própria noite da prisão do Senhor e na crucificação, os amigos sumiram na sua grande maioria. Mas o Senhor está resgatando eles e está vendo que aqueles homens tinham aprendido algo novo de ir até o fim com o Senhor. São, de fato, amigos. Você viu essa diferença? Servo e amigo. Você pode ser um servo de Deus e deve ser servo ou uma serva de Deus. Servo quer dizer aquele que vai servir a Deus mesmo a vida inteira. Mas o Senhor quer nos levar a um nível maior de relacionamento, onde você não apenas trabalha para Deus, mas você também compartilha as bênçãos que Deus tem para dar. E aí o Senhor disse o seguinte, você viu o que o Senhor disse? Um servo, um empregado da casa, ele não sabe o que o patrão faz. O patrão não revela para ele algumas coisas que não tem por que revelar. Não tem um nível de amizade para estar compartilhando coisas mais íntimas, ou da família, ou dos negócios, ou do seu próprio coração. O patrão não diz isso para o empregado. Mas o amigo diz essas coisas, não diz? É isso que o Senhor está dizendo. Vocês agora subiram de nível. Tinha coisa que eu não falava para vocês antes. Vocês eram só servos, agora vocês são amigos. Eu estou revelando coisas que o Pai me deu a conhecer só agora para vocês. Porque agora o nível de amizade é outro. Tem pessoas que são teus conhecidos. E que você, quando vai falar com elas, você mede as palavras. Tem pessoa que você fala com elas assim, cuidando cada palavra, porque tudo que é dito pode voltar contra ti? Tem ou não tem pessoas assim? E a gente diz, ah, são meus amigos. Não, não são teus amigos. São conhecidos. Porque o amigo nunca vai te querer te pegar numa contradição e vai dizer, agora tu errou, te peguei. Amigo não faz isso. Você até pode errar. E o amigo, na sua franqueza, por causa da amizade, vai dizer, olha, eu não concordo contigo, isso aqui está errado, no meu ponto de vista. Ou, se é uma coisa que tem a ver com a palavra de Deus, pelas escrituras, isso aqui não... Mas essa liberdade de transparência, liberdade, essa franqueza, só amigos têm. É ou não é? Que tu sabe que tu pode, digamos que algum de nós cometeu um erro, qualquer erro que seja, e você procura o seu grande amigo, a sua grande amiga, e você sabe que aquela pessoa não vai te condenar. Ela vai dizer, está errado. Eu estou falando, condenar é outra coisa, viu? Ela vai te dizer a verdade, aqui você errou. Você mesmo já sabe que errou. Você está indo lá fazer uma confissão para ela. Não é uma confissão, é um segredo, é um erro que ninguém sabe, só você. E você não quer que outros saibam. E é um segredo que você vai revelar. Você vai abrir o coração de uma dor, de algo que te incomodou muito. De repente até, isso, esse teu erro agora é uma culpa. E você vai pedir uma ajuda. E você sabe que aquele amigo, aquela amiga vai te dizer, realmente, está errado isso aí. O amigo não vai passar a mão por cima. Ah, pobrezinho de ti. Afinal, todo mundo erra. Isso aí não foi nada. Não, o amigo vai dizer, está errado sim. Mas isso aí não afeta a nossa amizade, porque eu estou contigo para te ajudar a tu te levantar nessa hora também. Amigo é isso, não é? Agora, uma pessoa que é só conhecida ou não simpatiza contigo e você comete um erro, primeiro, você não vai falar para ela. Claro que não. Você não é louco entregar munição para o teu inimigo, né? Mas, digamos que esse erro tome um contorno público. As pessoas ficam sabendo. E aquelas pessoas, de repente, ou que só aparentavam ser amigas, elas vão dizer, ah, se for crente é pior ainda. Vai dizer, glória a Deus, errou. Eu tinha razão. Esse irmão não era tudo o que ele dizia que era. Glória a Deus. Gente, isso é do diabo. Que amizade era essa? Jesus, irmãos. Jesus disse para os apóstolos, eu comecei essa amizade dando a minha vida. Vocês querem continuar essa amizade? Jesus pergunta para eles, se vocês obedecerem aos meus mandamentos. Não dá para ser amigo, olha o que eu disse há pouco, passivo. Tá bom, Jesus me ama, ele é meu amigo, tudo bem, ele quer ser meu amigo, vou deixar ser. Não, essa amizade você alimenta com a sua obediência. Verso 14. Vós sois meus amigos, se, olha a condição, se fazeis o que eu vos mando. Vejam, você também participa da construção desse relacionamento que nós estamos chamando aqui pela palavra de amizade. Ser amigo do Senhor, ser amigo de Jesus, olha, que privilégio ser amigo do Senhor. Às vezes as pessoas, você é crente? Sou crente. Tá bom, tem muito crente que não é amigo do Senhor, mas vai ser salvo, mas muitas coisas íntimas do Senhor, esse irmão, essa irmã nunca soube, ou nunca experimentou. Vejam, a ceia do Senhor, quando ele fez com os apóstolos, não era um momento de intimidade. Só 12 participaram. Jesus tinha muitos admiradores. Jesus tinha muito, até tinha mais amigos que os 12. Mas ali foram os 12. Quer ver uma pessoa amiga? Quando Jesus ia fazer a ceia, a última ceia, ele disse para 2 dos apóstolos: vão até a cidade, vocês vão encontrar uma situação assim, assim, sigam um homem lá, na casa dele digam: olha, o mestre precisa ir do salão de festas. O cenáculo era um salão de festas, tá? O mestre está precisando para fazer a ceia, um jantar, seria um banquete. Quem de nós tem liberdade para fazer isso uns com os outros? Olha, eu preciso que tu me empreste lá o teu salão de festa. Não é o salão de festa lá do condomínio, né? É o da tua casa. É bem diferente do condomínio. Porque na tua casa vai sujar a tua casa, vai sujar teus banheiros, vão vir os convidados lá do teu amigo, que tu, de repente, nem conhece direito. Quem de nós tem liberdade? Me empresta a tua casa para fazer uma festinha? Minha casa não cabe o pessoal? Me empresta lá? Ah, não, pastor, aí não, né? Ainda não é amigo desse nível que estamos falando. Alô? Empresta o teu carro. Eu quero fazer uma viagem. E o teu carro é muito melhor que o meu. Nem sei se o meu aguenta essa viagem. Eu gostaria de um carro mais confortável. Empresta o teu carro. Aí tem um ditado que carro e mulher não se empresta. Olha, a segunda parte do ditado é verdadeira. A primeira não. A esposa realmente não se empresta. Mas carro se empresta. O amigo, olha o que Jesus disse: eu preciso do salão de festas. Quero o cenáculo. Que liberdade, nós não sabemos bem quem era o dono do cenáculo. Mas que liberdade o Senhor tinha. Tanta que mandou um dos apóstolos, 2 deles, vão lá e diz para o pessoal preparar tudo para mim. Ah, e ainda encomendou o cardápio. Era o cordeiro que se comia na Páscoa. Era churrasco. Ah, mas esse cara aí é muito, muito metido, como é, muito espaçoso. Eu sei que tem gente espaçosa que não é amiga. Eu sei disso, você sabe também? É o que mais tem. Um dia chegou uma pessoa na nossa casa que era apenas conhecida. Tínhamos visto, acho que 2-3 vezes, né? Chegou lá na nossa casa, abriu os armários da cozinha, abre geladeira para ver o que tem dentro. E a pessoa me perguntou: onde é que estão teus copos de cristal? As tuas louças, as tuas porcelanas? Perguntou para nós. Nós, pá, só com cristal sica. Sabe o que é o cristal sica? Aquele copo de requeijão que tu compra no supermercado. E a pessoa era muito rica mesmo, né? Ah, e a gente, bom, não tem. Mas não, para ela não era problema isso também. Mas eu vejo, essa pessoa não era amiga. Era espaçosa. Que diz: olha, se tu quer umas louças aí especiais, quer porcelanas, traz junto outra vez. Mas, irmãos, essa liberdade de tu dizer coisas para pessoas, para os verdadeiramente amigos, nós conseguimos dizer. Não consegue? Para outras pessoas tu não diz, porque tu sabe que elas vão explodir, que elas já querem briga contigo, então a gente acaba nem dizendo nada. Para algumas pessoas, tu até compra um negócio especial. Digamos que alguém de vocês comprou uma geladeira daquelas que falam agora. Tu comprou uma geladeira super especial para os bem amigos. Tu vai dizer, comprei uma geladeira. Ela faz gelo, ela faz tudo, até tem um computador na porta. Pois bem, amigo, agora outra pessoa, que não é bem amiga, ela fica sabendo. E que gastança de dinheiro, quer aparecer, quer se exibir. Tu já nem conta para esses, porque tu sabe que eles vão te criticar. Mas os amigos, tu tem alegria de contar, e o amigo, sabe qual vai ser a reação dele? Que legal que tu comprou uma geladeira. Estou feliz contigo. Esse é o amigo. É amigo. Você revela coisas. Um filho seu é bem sucedido numa coisa lá. Passou para entrar num curso especial aí. Se formou numa escola. E você conta. E os amigos se alegram contigo. Agora tem outras pessoas. Ah, isso aí não é nada. Isso é um cursinho. É um cursinho. Gente, amigo vai estar contigo sempre. Amigos revelam o coração. E aqui não está dizendo o Senhor. Veja, o 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe. Olha, não sabe o que o seu patrão faz. Mas eu chamo a vocês de amigos. Por quê? Olha por quê. Porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Deus mostrava coisas para Jesus e Jesus mostrava isso aos seus amigos. Que coisa, quantos amigos você tem? Tenho certeza que mudou o número do início da pregação até aqui. Mudou o número, não mudou? Está diminuindo, pessoal. Ah, eu tenho 10 amigos, tenho 20 amigos. Nesse nível de transparência, nesse nível de compartilhar o coração, sobram poucos. Não sobram, meus irmãos? Sobram poucos. Mas o Senhor está dizendo, vocês são meus amigos. Vocês lembram que o Davi, o rei Davi foi um homem muito bem sucedido. Teve alguns problemas, principalmente familiares. Mas foi um homem muito bem sucedido. Um homem que teve uma amizade com Deus. Ele tinha muitos servos, tinha gente fiel a Davi. Ele tinha guerreiros que defendiam ele até a morte. Mas diz a Bíblia que Davi teve um grande amigo. Vocês acham que não sabem o nome dele? Um homem chamado Uzai. Nunca tinha ouvido falar do Uzai ou já? Talvez já. Ele tinha servos. Mas dentre os servos, um homem era um grande amigo. Ou ele tinha níveis de amizade. Um era total amigo. Vocês lembram de Jesus, quando Jesus soube que seu amigo Lázaro morreu? E Jesus chegou lá perto onde Lázaro estava enterrado. E quando Jesus chegou lá, diz a Bíblia que Jesus se comoveu e chorou. Você já chorou no enterro de uma pessoa que você queria muito? Que você amava muito? Muito amiga, por que você chorou? Porque aquela pessoa era muito significativa para ti. Era uma pessoa no teu quadro de amigos, uma pessoa especial. Você chorou. Jesus chorou por causa de um amigo. E aí as pessoas viram Jesus chorando. E quando diz ali na Bíblia que Jesus chorou, porque na língua que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, tinha duas palavras para choro. Uma palavra que você chora assim discretamente, usa o óculos escuro lá no enterro e o pessoal nem vê que você está meio com alguma lágrima, né? Ou com os olhos embaçados. As pessoas nem notam. Mas quando diz que Jesus chorou, diz que ele soluçava alto. Todo mundo via o choro explícito de Jesus. Ele não escondeu o quanto amava seu amigo Lázaro. Seu amigo Lázaro. Quando a gente perde pela morte, um amigo desse nível não tem como não chorar. Estou certo ou estou errado? Não tem como não chorar. Lázaro era amigo. As irmãs de Lázaro eram amigas do Senhor. O Senhor teve, sim, mais amigos. Jesus queria ter certeza, ele sabia, mas ele queria ter certeza de uma amizade em especial. Eu vou citar para vocês e vocês vão lembrar imediatamente. No finalzinho do ministério de Jesus, ele já estava quase voltando ao Pai. Ele chama Pedro para o lado e diz: Pedro, tinha acontecido aquele episódio que o Pedro negou. Tu me amas? Te amo, Senhor. Podíamos dizer, tu é o meu grande amigo também, Pedro? Sim, Senhor. Pedro, tu me ama mesmo? Sim, Senhor. Pedro, eu vou te perguntar pela última vez. Pedro, tu é o meu grande amigo? E o Pedro disse: Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe, Senhor, que na nossa amizade, ali atrás, eu neguei que era teu amigo. Mas isso no meu coração já está resolvido, Senhor. Eu sou teu amigo, eu te amo. Lembra? Lá no finalzinho de João? Pode ser que nós, irmãos, que na nossa construção da amizade com o Senhor, pode ser que em algum degrau dessa amizade, a gente não foi muito bem sucedido. Quem sabe também, em alguma maneira, nós não afirmamos a nossa fé e o nosso compromisso com Ele, quando devíamos ter afirmado. Ou num ponto desse degrau, quem sabe, tivemos um pequeno escorregão. Mas você não perdeu tudo por ter dado um escorregão. Nessa amizade, o Senhor não jogou fora o apóstolo Pedro. Não quero saber mais de ti, tu não é mais meu amigo. O Senhor sabia que aquele escorregão de Pedro foi algo sério, foi grave. Mas não de jogar aquele homem fora. Aquele homem era grande por dentro. E o Senhor levantou ele de novo. Você lembra que uma amizade, eu devo pregar isso quinta-feira, sobre Davi e Jônatas. Eu não quero falar tudo aqui, porque senão vocês não vêm quinta. Né? Mas o Davi teve um grande amigo, chamado Jônatas, o filho do rei Saul. Você sabe que nós precisamos dessa amizade com Deus, em que você pode abrir o coração, você pode saber que o Senhor não vai te jogar fora. Mesmo no momento que você fracassou, o Senhor não vai te jogar fora. Ontem nós tínhamos reunião dos novos membros. E uma das pessoas perguntou ao pastor: como é que vocês tratam aqui na igreja quando uma pessoa comete um erro e esse erro se torna público? Vocês expulsam a pessoa da igreja? Olha só, eu disse, a primeira coisa que nós fizemos aqui na igreja, independente qual foi o erro, é caminhar ou encaminhar para o conserto, para a restauração. Se eu mandasse a pessoa embora da igreja, o problema dela está resolvido? Não. Ela, nessa hora que teve um tropeço, não é a hora de a igreja dizer: irmão ou irmã, nós queremos te ajudar. Não é aí que nós temos que entrar com a cura para essa pessoa. Se alguém, por exemplo, precisa de cura, nós matamos ou mandamos para o hospital. Ou se ela chega doente no hospital, ou lá no hospital piorou, o hospital manda ela embora? Não. E eu disse, a igreja é um lugar para cura. é um lugar para exercitar o amor, para exercitar, que aqui amizade e amor é praticamente a mesma coisa nessa altura. É um lugar para restauração. Claro, se a pessoa não quer, ela insiste no erro, aí o Senhor Jesus disse como a gente tem que tratar esses casos. Mas sempre, primeiramente, num segundo momento, num terceiro momento, Jesus falou lá em Mateus 18, sempre tenta salvar a pessoa. Esse é o nosso caminho. Não é, irmãos? Vejam, o Senhor, ele diz claramente para os apóstolos, agora vocês subiram de nível, deixaram na escadaria, deixaram de ser servos e são meus amigos. Eu gosto muito de uma palavra do Senhor lá em Apocalipse que diz que eu disciplino e eu repreendo a quem? A todos aqueles que eu amo, diz o Senhor. Quando você é de fato amigo de uma pessoa e a pessoa até te chama a atenção, você sabe, esse é meu amigo. Me chamou a atenção porque eu estava indo para um caminho perigoso. Esse é meu amigo. É ou não é? O Senhor, quando percebe que uma pessoa está errando, e quer continuar errando, e ela não quer ouvir Deus e não quer ouvir ninguém, sabe o que a Bíblia diz que Deus faz com essas pessoas? Deus larga de mão. Olha Apocalipse. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se Deus largar de mão, essa pessoa não tem mais chance alguma. A disciplina, o chamar a atenção, amigos fazem. Mas para chegar a esse nível, tu tem que ter liberdade com a pessoa, é ou não é? E nós não temos liberdade com todo mundo. Você tem com todo mundo? Não tem, não. Mas com alguns nós temos. E que você possa construir, sim, essa sua amizade com Deus, mas também tem que construir essa amizade com pessoas. Não dá para passar pela vida sem construir no sentido eterno e no sentido relacional. Se você disser, não, eu me viro por mim só, ou eu venho para a igreja para resolver os meus problemas, então esquece, você não é cristão. Porque o cristão vai resolver sim os seus, mas vai ajudar os irmãos a resolver os deles. A igreja é um corpo, a palavra de Deus fala, não é um membro, tudo um monte de gente individual. Isso não é igreja. Igreja também envolve relacionamento, envolve amizade. E a última coisa que eu quero dizer para vocês, a palavra que eu estou falando aqui sobre amigo, é um termo que vocês já ouviram, filos. Já ouviram essa palavra? É uma palavra grega, que significa amigo. E sabe qual é a palavra usada para beijo na mesma língua grega? Filema. Muda só um detalhezinho. É a mesma raiz. Se você gosta muito de uma pessoa, não é acho que tão comum, mas eu vejo em alguns. Você não dá um beijo em alguns? Só nos mais amigos. Pode saber. Que liberdade, a nossa cultura nem é de dar beijo no rosto, né? Homens, se dá mais no cumprimento entre as pessoas, assim, um homem e uma mulher, mulher e mulher. Mas homem dar beijo entre nós não é comum, né? Uma vez eu estive lá na Argentina, passei o maior mico da minha vida, um dos maiores micos. Chegava lá e os irmãos no culto, pá, pá, e agora o que, que eu faço? Sabe o que, que eu faço? Vou fazer igual eles, pá, e pá, e comecei. Eu entrei na cultura deles logo. Claro, ali era um cumprimento. Mas entre nós, pode ver que não é da nossa cultura, se você beijar um irmão no rosto, você sabe que você está dizendo, olha, irmão, eu gosto muito de ti. É ou não é isso que nós estamos transmitindo? É. E aí, irmãos? Está construindo essa amizade com Deus, está subindo de nível, de servo para amigo? Continue. A mesma coisa entre nós, continue. Mas amizade, volto a dizer, não é passivo. Você tem que ser ativo nessa construção. Tudo bem? Veja, eu vou ler de novo, só escute agora. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu patrão. Mas tenho-vos chamado amigos. Por quê? Porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Para vocês, meus amigos, eu revelo os segredos do Pai. Só para amigo a gente conta segredo, não é? É ou não é? É isso que o Senhor está dizendo aqui. E é isso que o Senhor quer ser de nós. Trabalha por isso aí. Trabalha por isso. Para ter essa grande amizade. O dia que você deixar esse mundo, você vai ter uma alegria muito grande de estar indo para o maior e o melhor amigo. Porque se esse mundo, a sua amizade está nesse mundo agora, e você até de repente gosta das coisas mundanas, você vai sofrer muito para morrer, viu? Porque você não quer se despegar daqui. Você vai sofrer muito para morrer. Vai morrer pesaroso. Ai, que pena que eu tenho que deixar esse mundo. Nós vamos dizer, que bom que agora eu estou indo para o maior e melhor amigo meu que deu a vida dele por mim. Amém, irmãos? E falando no melhor e maior amigo que deu a vida por mim, por você, nós vamos lembrar isso agora na ceia. Eu queria que você orasse por um momento, pode curvar sua cabeça, a sós com Deus. E a semelhança do apóstolo Pedro, se você teve um escorregão no meio do caminho, você pode dizer isso para o Senhor. O Senhor não vai te condenar, não. Ele vai te ouvir, vai perceber a tristeza do teu coração porque você errou. Essa tristeza do coração, eu estou chamando isso de arrependimento. E o Senhor vai te dizer, eu te perdoo, vamos continuar a nossa amizade. Vamos continuar construindo o nosso relacionamento. Podes falar isso para o Senhor. Senhor, não tente esconder qualquer coisa, não dá. Mas não tente esconder nada do Senhor. O Senhor não escondeu nada do Pai, Ele nos revelou tudo. Não esconda também você do Senhor. Você pode ter essa proximidade, essa liberdade, também essa obediência que o Senhor falou que os amigos dele têm por ele. Mas se em alguma coisa você falhou, antes da ceia, confesse isso ao Senhor, teu amigo. Não pense que ele te odeia, que ele te joga fora. Não, não é assim. Ele te ama. A tal ponto, ele próprio disse, de dar a vida pelos amigos. Senhor, nós pedimos a tua misericórdia sobre nós. E nós, mesmo que tenhamos cometido erros, temos liberdade de chegar diante do Senhor. Uma liberdade também de fazer a confissão necessária que seja feita. Porque sabemos que o Senhor não vai nos jogar fora. É nessa certeza do teu amor, de uma amizade que se doou, é nessa certeza que nós chegamos a ti. Obrigado, Senhor. Porque o teu amor é revelado. O Senhor não foi passivo. O Senhor não foi um homem parado. Mas o Senhor se entregou naquela cruz por mim, pelos nossos irmãos todos aqui. Agora, Senhor, nós pedimos, apaga a nossa transgressão. Onde avançamos do sinal, seja numa área ou noutra, apaga agora. Porque queremos, de fato, te obedecer. Você quer obedecer o Senhor, meu irmão, minha irmã? Você pode dizer, eu quero te obedecer, meu Deus. Eu quero te amar. Eu quero fazer do Senhor o meu melhor amigo. E ainda te peço, Senhor, me dá grandes amigos aqui na face da terra. Amigos como o Senhor tinha, como Lázaro. Amigos como aquele homem que era o dono do salão de festas, do cenáculo. Amigos com os quais nós tenhamos também liberdade de abrir o coração, de fazer pedidos, de compartilhar alegrias, porque sabemos que eles também vão se alegrar conosco.